cansada, sem achar um abrigo. O vento da solidão rasgava o meu coração. O vento do desamor me fez viver o rancor. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas desta vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram a lança no seu lado, que fez um rio e curou o meu passado. Minhas lágrimas foram a lança no seu lado, que fez um rio e curou o meu passado. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas desta vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. Passado, minhas lágrimas.